CDA, Checkmate Produções, me vai saber, é nóis. Muita fala e marra, mentira que vira discurso. O rio é seu, mas quem determina o curso é só seguir o pulso ou criar o seu caminho. São vários, tamo junto, na real cê tá sozinho. Se sente parte de um todo, ocupa o seu posto. Soldado da nação, sem identidade, rosto. Eterna mutação, remontada a cada moda. Pois ministros do asfalto te ditam que é foda. Muito barulho, mas me responde se tem base. É muita frase de efeito, pouco efeito com as frases. Revolução que vira mais produto de mercado. Quem criticava agora vende a alma pro diabo. É engraçado, é só uma observação. Se contradiz e pra rua fala em evolução. Esse papo de mente aberta é pura hipocrisia. Que é demente e aberta, bora fazer lobotomia. Arrogância que alimenta o seu inimigo íntimo. Potência pro seu ego que empobrece seu espírito. Preocupação com o físico atrofiando a alma. Muito style e pouco space. Por dinheiro e palmas, elogios e gritos. Prepotência e orgulho. Se for pra ser falso, prefiro silêncio ao barulho. Fica quem fica nessa corrida. São muitos que querem cruzar a fita. Um monte quer tomar conta do que não é da sua conta. É alto o preço da conta do saldo baixo que fica. Hoje todo mundo quer o que era só da ralé. Porque é bonito, não é? Me ligo, sei de qual é. E disso boto uma fé. E eu não tô de migué, sou testemunho ocular. Pois foram vários rolé. É sempre tenso, tem que tá propensão que der e vier. Não tem magia, é uso manter-se firme de pé. De dentro é louco, é da hora. A life street é foda. Mas se tá fora das regras, a própria rua de cobra. Aí eu quero ver quem realmente é você. Quanto de frente bater com a nua e crua das ruas. Quando toma com as figuras diurnas noturnas que da sombra espreita com as almas soturnas. Ela é via de acesso pros que tão indo e vindo. Tem quem sobrevive nela chorando enquanto outros rindo. Tem as viagens que são os de boa intenção. Pra uns ela é moradia, pra outros seu ganha-pão. Dizem que ditou a moda, tem os que dizem que é. Pra mim roupa zoada é dindigão, que é street wear. Cada um a sua maneira, ligou que não é brincadeira. Tá aí o meu veredito, abraça quem o quiser. Repleta de diversão, mas cuidado onde pisa. Pois dependendo dos passos tá carregado de zica. Esse é meu ponto de vista. Até onde ele avista, presta atenção. Onde entra, pois pode não ter saída.